no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Não é de hoje que nós, mulheres, sofremos com o machismo. Mesmo após tantas conquistas, a desigualdade persiste. Todos os dias, nós, mulheres, ganhamos um salário menor do que o de um homem exercendo o mesmo cargo. E são todos os dias também que nós, mulheres, morremos simplesmente por sermos mulheres. Mulher oprimida sem voz. E é por essas e outras desigualdades que surgiu Ninféias, o Núcleo de Investigação Feminista. Nina Caetano, coordenadora do projeto, nos conta como é a atuação na região de Ouro Preto e Mariana. Então, atualmente, em Antônio Pereira, a gente está trabalhando com esse grupo de futebol feminino, que é o Fúria. Estamos trabalhando com as escolas municipais, três principalmente, Tomás Gonzaga, René Gianetti e Monsenhor Castilho, da Barra, Escola da Barra, que aí são oficinas de igualdade de gênero para meninos e meninas, né? E aí, então, o público não é exclusivamente feminino. E um experimento cênico. Além das iniciativas nas escolas, o Ninféias promove a ação de extensão, práticas pedagógicas performativas femininas. Quem explica o projeto é Daniela Maia, diretora e participante. O experimento se dá a partir do texto Monólogos da Vagina, e cada mulher vai incorporando esses elementos em si e até falar de um incômodo fresco para um problema antigo, que é uma frase que meio que norteou a nossa investigação até o ponto que a gente está. Então, a gente está trabalhando com várias violências de várias mulheres e as suas camadas, seja social, racial. A ação extensionista conta hoje com 7 mulheres e cada uma abrange um tema que as toca, como a maternidade, a solidão da mulher negra, a sujeição da mulher, o ato de cozinhar, a mulher lésbica e o discurso religioso imposto sobre a mulher. Daniela Maia ainda explica quais são os próximos passos do projeto. A gente começa aí para experimentar a rua, experimentar esses corpos em diálogo com os passantes, a rotina, né, urbana. E a gente começa agora aí para a rua. Tem umas 2 ou 3 semanas que a gente está trabalhando e está alimentando a gente para futuramente a gente fazer uma demonstração ao público num espaço aberto, com divulgação. Para saber mais sobre o coletivo e acompanhar os eventos, acesse a página www.facebook.com/ninféias. Eu sou Laís Stephanie, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. Pílulas de extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.